Diz assim a palavra do nosso Deus: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar as ervas, e achou uma parra brava, ou parreira brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colocíntidas, ou seja, dos seus frutos, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. E deitou a farinha na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Eu quero te dar graças, Deus, por essa palavra. Que os nossos corações, Deus, eles estejam agora escravizados por esta palavra. Estejam sendo atraídos, Senhor, por esta palavra. Que o homem agora diminua, para que o teu nome seja tremendamente exaltado, Pai. E oramos, determinando, Senhor, que haja entendimento dessa palavra e que se culmine, Deus, com mudança de comportamento. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Eu queria que você declarasse algo comigo. Você pode declarar comigo mesmo. Amém. Então, repita comigo. Hoje, o Senhor vai me ensinar a denunciar e vencer a morte na panela. Aplaudam-se. Yeah. atrás era simplesmente um rio chamado Jordão. E depois da peregrinação, eles atravessam o rio Jordão. Mas a palavra de Deus mostra de que forma que foi essa travessia. Aquela multidão, com os levitas carregando a água, e quando eles colocam os pés no Jordão, o que acontece com o Jordão, com o rio? Ele se abre. Está entendendo? O Jordão se abre. Então Josué, ele chama 12, repita comigo, 12. Ele escolhe 12 príncipes representando cada uma das tribos de Israel. E diz ele, ó, Elia, avance à frente da arca do Senhor. E tome cada um de vocês uma pedra e coloque sobre o seu ombro, para que essa pedra, ela represente cada tribo. Então cada um dos 12 deveria levar sobre si uma pedra que representava o peso de uma nação. Você consegue entender o significado de julgar o povo para a nação, para Israel e para nós que somos povo de Deus? Eles entraram então em Gilgal e tomaram essa pedra. E dessa pedra eles erigiram um altar ao Senhor. E eles disseram, e Josué disse então: tomem essas pedras que representam a nação, que vocês carregam nos seus ombros, sobre os seus ombros. Aquele que é príncipe, aquele que é governo, carrega sobre si o peso e a responsabilidade de uma nação. Erigiram um altar. E a palavra de Josué naquele momento foi aqui: quando os vossos filhos perguntarem, vocês vão dizer que este monumento, que este altar, é um memorial para as nações, para as pessoas, para o povo, para que todos saibam que Deus fez o seu povo atravessar o Jordão a pé enxuto da mesma forma que atravessamos o Mar Vermelho. Então, Gilgal tem um primeiro símbolo, significado para a nação, para o povo de Israel. É um memorial. Gilgal é um memorial para o povo de Deus. E depois que eles atravessam e eles entram na terra da promessa, porque a promessa, querido, entenda, ela está depois do Jordão. A promessa que Deus tem para você está depois do Jordão. Não existe conquista de promessa sem atravessar o Jordão. Todos nós somos desafiados a atravessar o Jordão que se coloca diante de nós. Eu não sei qual é a tua luta e qual é a tua promessa, mas você precisa atravessar o Jordão. O Jordão era o primeiro passo. Simbolizava um memorial, um marco, um sinal para a nação de Israel. Depois que eles atravessam o Jordão, eles estabelecem Gilgal como sendo o acampamento de Deus, o lugar da estratégia. Você consegue entender isso? É um marco, é um memorial, é um sinal e é também um acampamento, lugar das estratégias de Deus, elas são traçadas. Por que em Gilgal, Josué, através das suas investidas, começou a conquistar toda a promessa que Deus havia lhe dado, lhe dito? A promessa que havia sido feita aos seus pais, Josué agora começa a tomar posse dessa promessa. Mas para tomar posse, ele precisava estabelecer um quartel-general, onde as estratégias eram traçadas. E nessas estratégias, elas eram traçadas na cidade de Gilgal. E quando ele entra em Gilgal, o Senhor chama Josué e diz: olha, Josué, toma facas de pederneiras. Facas de pederneiras e circuncida os filhos de Israel. Até então, queridos, toda aquela geração que havia peregrinado pelo deserto por durante 40 anos não havia sido circuncidada. que a partir daquele momento, aquela cidade passou a se chamar Gilgal. E a palavra Gilgal está associada a círculo, a circuncisão, a aliança, a cortar a carne, a retirar a carne do meio do povo. E a palavra de Deus também diz que quando ele começou a fazer circuncisão no povo, a palavra de Deus para ele foi: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Quando o povo de Israel sai do Egito, sai da escravidão, ele foi liberto daquela escravidão, mas o Egito ainda estava dentro dele. O Egito ainda fazia parte dos maus hábitos do povo. Apesar de ter saído, do pecado não dominar mais, do Egito não exercer mais poder sobre o povo de Israel, mas o Egito ainda estava dentro deles, dentro do povo que havia sido resgatado. Então a palavra de Deus: removi de vós o opróbrio do Egito. A palavra que Deus liberava sobre eles era o seguinte: removi de vocês a vergonha. Não há mais peso do Egito sobre vocês. Vocês querem entrar na terra da promessa? Você quer a sua promessa? Você quer a sua conquista? Você quer a sua vitória? Deus, nós queremos vitórias, queridos. Mas Deus, ele precisa retirar o opróbrio de nossas vidas. Nós vamos entrar na terra da promessa. Nós vamos entrar em um novo nível de conquista. Essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Um novo nível de conquista. Quando eles saem do deserto e entram na terra da promessa, Deus sabia que eles entrariam num novo nível de conquista. E o povo precisava entender isso. E para entrar num novo nível de conquista, você precisa se aliançar com Deus. E nessa aliança, a carne precisa ser cortada, porque a carne não pode tomar posse da promessa. E quando diz que aquele lugar se chama Gilgal, porque quer dizer círculo ou círculo de pedra, e o significado, o sentido dessa palavra na vida do povo seria rolar para fora do opróbrio do Egito, retirar do meio do povo a carne, retirar de dentro do povo a escravidão. Então Gilgal representava para a nação um marco, um sinal, o lugar da estratégia, e representava também a aliança que deveria ser restaurada. E nós precisamos entender isso, querido, para que nós possamos realmente vencer a morte na panela. E nós vamos entender muito bem isso daí. Em Josué capítulo 5 diz assim: estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Eles também passaram a celebrar a Páscoa. Fizeram uma aliança com Deus. E agora eles passam a celebrar a Páscoa de novo, que desde a saída do Egito não havia sido celebrado. Então Gilgal tem um peso tremendo na vida do povo de Israel. O povo de Deus, ele sabe qual é o peso que Gilgal tem na sua vida. E nós também precisamos entender que Gilgal, ele tem um peso na vida de cada um de nós, como nação, como povo de Deus e como profeta do Senhor. E eu vou dizer para você algo, querido, essa noite: o Brasil também tem um Gilgal. O Brasil tem um Gilgal, querido, nós vamos entender isso. Gilgal também tinha um peso tremendo para a vida do profeta. Em 2 Reis, no capítulo 2, verso 1, diz assim, ó: e sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias com redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Onde Elias estava? Em Gilgal. Elias estava em Gilgal. E ele parte de Gilgal para onde? Com quem, perdão? Com Eliseu. Por quê? Porque Deus havia de tomar um redemoinho. E nós sabemos o que acontece no final dessa história. Não sabemos? Elias é tomado um redemoinho, ele lança a sua capa, e o que acontece na vida do profeta Eliseu? que não aceita as regras do mundo. Gilgal precisa ter esse peso em nossas vidas. É o primeiro passo que temos que dar para obter a porção dobrada do Espírito, uma porção sobrenatural da unção que Deus tem para nós. E a primeira caminhada do profeta é em Gilgal. Gilgal é esse profeta. E Gilgal tem esse peso. E quando nós continuamos a ler o livro de 2 Reis, ele sai de Gilgal, porque Gilgal, ele representa o profeta o quê? Aliança. Ele representa para Gilgal um lugar de reflexão, um lugar onde nós vamos ser confrontados e vamos ser chamados a fazer o quê com Deus? Uma aliança. É um lugar da reflexão. Para que você consiga descer a morte na panela, aqui, o primeiro passo é fazer uma aliança com Deus. Para fazer a aliança, você precisa repetir. Você precisa repensar os seus conceitos. Em julgar, você tem que voltar, sabe o que, querido? Ao primeiro amor. Aqueles momentos de alegria quando você ia à casa de Deus. Aos momentos de alegria quando você meditava na palavra, quando você orava, quando você procurava a cobertura do seu líder, para ouvir a palavra de Deus. Julgar é um desafio para a vida de todos nós. Cada um de nós tem um desafio de entender que julgar é o lugar da aliança e que julgar é o lugar da reflexão, é o lugar onde nós voltamos ao primeiro amor. Porque para alcançarmos essa porção dobrada do Espírito que Deus tem para nós, precisamos entender esse sentido de julgar na vida de cada um. Quando ele sai de Gilgal, ele entra então numa outra cidade chamada Betel. E todos nós sabemos a origem do nome Betel, quer dizer casa de Deus. E Betel representa, na vida do profeta, o lugar da consolidação, o lugar onde ele ouve a palavra de Deus, o lugar onde ele é treinado, onde ele é adestrado pelo próprio Deus através da sua palavra, para seguir adiante até conseguir vencer a morte na panela. Betel quer dizer que nós devemos estar assentados na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E o profeta, na sua caminhada, ele continua. Agora, de Betel, ele vai para Jericó. E nós também conhecemos a história de Jericó. As muralhas que foram derrubadas grito, através de uma direção de Deus, uma estratégia de Deus, traçada em Gilgal, para que a muralha que representa as dificuldades, que representa as anormalidades da nossa alma, seja derrubada. Jericó, ela tem vários significados. Um deles é lugar não cheiroso, é lugar fétido. Um outro significado para Gilgal também é casa das palmeiras, lugar da fragrância. Um lugar que por dentro fede e por fora é bonito, resplandece. Jericó representa as deformidades da alma que necessitam ser derrubadas. Jericó representa uma caminhada onde o caráter do homem, ele precisa ser transformado, ele precisa ser mudado à imagem e semelhança de Deus. Mas a caminhada continua. De Jericó, então, ele vai para onde? Ele vai para o Jordão. Jordão, querido, quer dizer aquele que desce. Fala sobre humildade. Fala sobre descer, reconhecer a sua situação. O Jordão, ele fala sobre discipulado. Betel fala de consolidação. Gilgal fala de aliança. Jericó fala de vencer as anormalidades. As maldições que entram em nossas casas, em nossas famílias, precisam ser vencidas em Jericó. E com a estratégia que Deus tem nos dado, com a unção, com a aliança que Deus tem dado para cada um de nós. E ele entra agora no Jordão, aquele que desce. servo obediente. E essa passagem pelo Jordão representa justamente essa relação que existe entre o líder e o seu liderado, entre o líder e o seu discípulo, a relação que precisa haver de cumplicidade. Eliseu sabia que ele só alcançaria a porção dobrada do Espírito, a unção que Deus tinha por ele, se ele seguisse toda a trajeto, todo o trajeto, toda a caminhada. Ele teria que sair de Gilgal, que é o lugar da aliança, passar por Betel, passar por Jericó, descer os traumas da alma e entrar agora, atravessar o Jordão. E da mesma forma que aconteceu, o Jordão se abriu. Atravessar o Jordão significa morrer. Eles morrem para a carne, eles morrem para si mesmos. E entendem o significado de aliança, que é viver agora num acordo, num concerto. Eles são chamados a fazer um concerto com Deus. Que coisa tremenda! As coisas precisam ser consertadas, as coisas precisam ser acordadas diante de Deus, um acordo com Deus. O profeta entendia tudo isso. Eliseu entendia. Elias entendeu. E nós conseguimos entender aqui qual é o peso que Gilgal tem na vida do povo de Deus. Nós conseguimos então entender o significado e o peso que Gilgal tem na vida do profeta. Quantos profetas e profetisas de Deus nós temos aqui essa noite? Então aplauda que seja legal. terra. Segunda Reis, capítulo 4, verso 31. E o profeta traz a palavra: olha, vamos fazer comida para essas pessoas. Vamos fazer comida, preparar comida para os filhos dos profetas. E um deles, ele saiu sem uma direção do profeta, sem uma palavra direta do profeta. E ele foi comendo o quê? Ele foi atrás de parreira ou parra silvestre. O que foi que ele encontrou? Parreira brava, porque não conhecia. E qual é as polossíticas? E são justamente os frutos. A parreira brava é muito parecida com a parreira silvestre. E ele, por não conhecer, na melhor das intenções, trouxe, cortou, preparou tudo bonitinho e colocou aonde? Na panela. E esse hábito de fazer algo sem a direção de Deus, sem a participação de Deus no negócio, sem Deus fazer parte das nossas conquistas, ou começar a fazer algo sem a direção de Deus, sem a aprovação de Deus, sem a orientação do profeta, acaba trazendo para dentro da nossa panela as colossíticas, que são frutos parecidos com o da parreira silvestre, e que no final das contas só vai trazer o quê? Morte, engano, armadilha, mentira. Pior do que a mentira deslavada, a mentira direta, é a minha mentira. E o engano, quando eu começo a olhar para a palavra engano, eu olho para o engano e vejo como se fosse um sinônimo de armadilha. A armadilha não se mostra diretamente como ela é, porque não seria armadilha. A armadilha, quando é armada, ela é colocada, ela é camuflada. Ela é camuflada de uma certa forma para que quem passar por ela não perceba e caia na armadilha. E o engano, ele está andando a torto e direito ao nosso redor através dos nossos relacionamentos. Por que a panela? Eu quero dizer para você. A panela, ela representa todas as conquistas que Deus nos deu. Tudo aquilo que você conquistou, que foi dado por Deus, aquilo que é dado por Deus, eu estou falando daquilo que você perde, porque aquilo que você perde não é dado por Deus. As conquistas que Deus te dá, e são conquistas que não conquistam você, porque só os verdadeiros conquistadores conquistam as coisas de Deus, eles não são dominados por elas. Amém. Essas conquistas, queridos, representam a nossa panela. Representa aquilo de mais importante que Deus tem dado para nós: a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos amigos, os nossos discípulos, as nossas células. Glória a Deus. Tudo isso representa a nossa panela. E nós somos panelas também. Sabe por quê? Porque, primeiro, por que você veio para cá? Por que você está aqui hoje ouvindo essa palavra? Recebendo a revelação sobre o gigal, sobre a caminhada do profeta, como fazer para receber a porção dobrada do Espírito? Porque com essa revelação você vai entender a porção dobrada do Espírito, vai entender como vencer, como identificar a morte na panela e vencer a morte na panela. Você veio para cá porque há um interesse em você no que há dentro desta panela que se chama Igreja Éden. Quando você demonstra interesse por alguém, porque algo dentro dessa pessoa desperta interesse em você. Então, o que está dentro da panela representam os nossos interesses. Representam aquelas coisas que nos atraem. Nós somos as panelas. As nossas conquistas são as panelas que Deus tem dado para nós. Mas muitas contexto. Por isso Deus nos deu a palavra para que nós realmente lêssemos e amássemos essa palavra, e que a palavra entre no nosso coração e através disso venha produzir vida e vida em abundância. E agora você aplaude o Messias de Deus. Para anular o efeito da morte, para anular o efeito do engano. Deus manda colocar o que na sua panela? Farinha. Quem é essa farinha? É Jesus Cristo, filho. É uma coisa simples, agora que você vai fazer. Let's go.